já visitou, quantas vezes já se machucou. Tá faltando eu na sua vida, tá faltando você na minha. Que tal a gente ficar? E se você beijar a minha boca, vira amor na certa. Ai, ai, ai, ai, eu não gosto de mandar indireta, amor. Se completa, tampe a panela. Ai, ai, ai, ai, nem gosto de mandar indireta, amor. Mas eu sou a pessoa certa. Você já beijou e nenhuma dela tinha gosto de amor. Quantos coração você já visitou, quantas vezes já se machucou. Tá faltando eu na sua vida, tá faltando você na minha. Que tal se a gente ficar? E se você beijar a minha boca, vira amor na certa. Ai, ai, ai, ai, nem gosto de mandar indireta, amor. A gente se completa, tampe a panela. Ai, ai, ai, ai, não gosto de mandar indireta, amor. E vai por mim, a gente se completa, tampe a panela. Ai, ai, ai, ai, não gosto de mandar indireta, amor. Mas eu sou a pessoa certa.